Polo F 722, fuga 59 a bordo, 350, alteração de Salvador para ataque. Força Aérea 14, 16, contato radar, suba para o nível de voo 160, voa Leda. 416, subindo para 160, grupo DCT Leda. Afirmativo, foi direto Leda. Pátio, Índia, 1186, 1019, UF 722. Bom dia, 3216, sua identificação, chegada a Mari, desça para o 060. 060 na Mari, 3216. Com 1777, chame Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 1251, 3325, gol 1777. Azul 476, mantenha a chegada. Saiu no 4 no meio, prossiga. De subida, quando possível, direto a Arubi. A gente aguarda coordenação com o centro. Grato. Engenho 50, passando 76. Azul 476, prossiga na descida para 2000 pés. O ajuste é 10, 19, livre da restrição em TAP. Confirme a restrição, Felipe. Está livre da restrição em TAP. Descendo para 2.7, desça para o 050. Sua frequência é reportada. Sente, TAM 3216, desça para o 050. Desça para o 050, TAM 3216. Azul 4076, como recebe o controle? Clareza, sim. TAM 3216, como recebe o controle agora? Clareza sim, porém, por vezes está entrecortado. Sente, grato. Bravo Kilo Whisky, no 1500 pés, reporte Paripe. Autorizado voar Aruba. Azul 476, autorizado final LSXC, reporte estabilizado localizador. Passará estabilizado localizador, azul 476. Agora 1935 é o controle móvel e a saída 5549. Falou, Chanel 6213 no 03 para buscar. Papatango, November Yankee Mike, no través de Paris, com toda a rotatória. November Yankee Mike, reporte visual com campo. Reportará visual com campo, Papatango, November Yankee Mike. Oceania 6213 POB 104, autonomia de 3 horas e 20, alterna com o estabilizado. Estabilizando agora no localizador 4076. agora está full de elétrico. Gente, com perda de aproximação final, torre 18, decimal 95, bom posto. 1895, muito obrigado. Dan 3216, desça para 2 mil pés, ajuste 10019, reporte estabilizado no localizador. 2019, reporte estabilizado no localizador, 3216. 076, ILS, ainda não baixado trabalho. 8.95. 1895 graus, bom trabalho. Web 5728, chame Centro Recife na frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. Recife 12685, alternativa 125, 45, boa. 5722. Boa. Então façam 360, tente na frequência 1219. O Vará, o Papa Dando Vem Mike Mike, pela esquerda. Salvador, Papa Dando November, Mike Mike na rotatória. 3044, na chegada a Mar, e desça para o 050. Vem, Meng, mais ao controle. Patrão, November, aqui mais. Pronto, mais 254. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, 380, via Apelo 10, decolando da 10 com curva direita, na Daia Oliva Brito. Estamos controlando 208, com frente 154, com frente 162. Boa tarde, eu tenho 3, 2, 9, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 160 para Guarulhos, para ter essa informação para ela. Chegada Mari, desça para o 060. Iniciei redução para 2309. Descendo para o 0620, reduzindo para 230, total 9905. Doutor de Salvador, boa tarde. Plano 3804, vai atingindo o nível 150 para conseguir a descida. Plano 3804, chegada Mari, desça para o 070. Iniciei redução para 259. Vai reduzir o 2809 e até o 0704. Até o 070, confirmado, até o 0704. Confirmado, até o 0704. Salvador, bom. Boa tarde, 3216, alisou. Alfa, chama dentro, gerente. Dá um 320. Desça para 3 mil pés, o ajuste é 10019. Para 3.019, total 9905. Plan 3804, desça para o 050. 050, PEP 6721, desça para o 060. 060, é. Zona 3, chame centro Recife, 1251, alterna 3325. 1251, alterna 13325, Oxaner 62, Zona 3, obrigado, bom dia. Bom voo. 3, Zona 44, autorizado final LS, reporte estabilizado localizador. Autorizado a final, reportará estabilizado, 3, Zona 44. Para o controle. Solta 5410 para posicionamento. 00, acione a identificação. 5410 para posicionamento. Afirma. A00, Salvador Pera Visual, Pistem Uso 10, procedimento ILS X-Ray, ajustou o time, 1099. A00, confirme o transcondicionado. Gol no 600. 230. Provador, boa tarde, voo no 941. Voo no 941, nessa unificação, chegada a mar e desse mantém ao 070. Golo 941, aciona identificação, chegada a mar, desse Mateus 070. Ajuste de altímetro 1019. A mensagem foi cortada, Golo 941, claro. São 3144, chame final Salvador, 119.8. 198, 3144. Controle Salvador, tá 3283, informação, tango. Cortará, 3144. 3895, decolado, saída da El Bridge. 3895, contato radar, tudo mantendo 340. 340, você autoriza a lida? Mantenha o perfil da saída. Total 9905. Sua escuta prossiga. Chame final Salvador, 119.8. 1698, total 9905. TAM 3804, desse mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro 1019, chame final Salvador na frequência 119.8. Desceu para 3000 no 019, total 9905. Controle. É o voo 9941, a frequência 1935 está muito ruim, está mantendo 150 para prosseguir descida. Papapá, mais direto, não? Mais direto, 1500 pés na escuta. Autorizado, senhor, fazer um sobrevoo aqui em Salamares, na linha do litoral. Autoriza o cruzamento para 1735. Tá 3144, complete sinal, chame torre 118 decimal 6. 186, 3144. Controle gol 9941. Aguarde gol 9941. Total 9905, desce para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. Para 2000, vai reportar estabilizado, total 9905. Gol 9941, chame na frequência 119 decimal 35. Confirmando, 1935 está ruim para a gente. E a sua? Também está com um chiado, tá? Sua frequência com um chiado na transmissão. Olá, 9-4-1, estamos verificando a frequência, mas por gentileza, chame na 1935. Tá, vamos tentar. Para o táxi do Chalé 62, 5-4 com 150 km, 3-5 da Dragon. 1-8-0-9. Salvador, boa tarde, 5240, fama que não está recebendo o Recife, está ligando agora 210, informação TAM. Confirma, por gentileza? É o 35240, perdeu contato com o Recife, está ligando 210, autorizado até 170, informação TAM. Na escuta? Desse mantenha o nível 090, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 050, limita o curto localizador. 090, esquerda 050, limitado pelo localizador, 35240. 1941 para a escuta. 1941 na escuta do controle, desse mantenha o 050. Desce, mantenha 050, na escuta. Objeto 6721, chame final Salvador na frequência 129.